pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O bem de terra é aquela que fica na beira da praia quando a gente sai. O bem de terra é aquela que chora, mas faz que não chora quando a gente sai. O bem do mar é o mar, é o mar, que carrega com a gente pra gente pescar. O bem do mar é o mar, é o mar, que carrega com a gente pra gente pescar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar.